até o jogo no morro. Aê, mano, barato tá louco. A vida é louca e tal. Vida de meu grau. Vai vendo aí, moleque, cê achou que eu esqueci? Melancolia, tua papo, humildade tem você. Eu, seu pai, a mãe, filme triste e o vilão. 1.6, 1.9, hipocrisia, minha missão. É hora de se organizar, vejo o bagulho acontecer. Mana, vou fazendo squad, produzindo MPC. Contratempos, né, mesmo, aí gordão demorou. IML, a família, vamos que vamos, negou. Cê viu o Zé Povinho, os moleque abraçou. Representa quem liga, novas ideias ligou. Dois pelo dinheiro, um pelo amor. Descontrole emocional, lamentável, doidor. Ferida, cicatriz, um gosto amargo na memória. O pesadelo que é sobra, frustração traz história. Mary Jane deixa zen, se pesou na balança. Perfeição não se encontra, representa maloca. Ganhar dinheiro fácil, queria mais, esquece. O barato é louco e as coisas acontecem. Pro rap tem talento, aqui um dos projetos. Pra quem não conhece, Grilo Meme apresenta. O neguinho que faz rap, ML, meus irmãos. Amor demais não tem preço, agradeço oração. Várias noites sem dormir, de joelho no chão. Não é simples assim, mas te peço perdão. A volta com o malote, o castelo do lagão. Da solução, o problema, 3 anos de reclusão. Yo, yo, 3 anos de reclusão. Irmão, na missão, não desista não. O sofrimento que enfrenta é fácil não. Irmão, na missão, não desista não. A batalha é difícil, iniciou, acaba com a guerra. Pra transformar o sofrimento em paz aqui na terra. O sofrimento que enfrenta é fácil não. Irmão, na missão, não desista não. A batalha é difícil, nisso acaba com a guerra. Pra transformar o sofrimento em paz aqui na terra. Vida louca no suborbital, mente a mil grau. Confuso é normal, na neurose é mal. Tempo não vai te esperar, é melhor se ligar. Se não correr atrás da vida, da correria, mano, é zica. E sonho não fique vivendo, mostre que tem talento. Não desista, é vez, insista, pode crer, vai se envolvendo. Use a consciência, irmão, sempre tenha resistência. Na maldade, no amor, procure a inteligência. Seja a esperança, não fica agindo que nem criança. Até um futuro a pampa, mas além boas lembranças. Não dê mancada no presente, seja consciente. Joga a sua vida inteira, gente, que ser gente da gente. Porque no gueto, em qualquer lugar, barato é louco. Treta é teu, pô, você nasce repetido de novo. Sem destino não fique, o crime evite. A vida de correria real, do bagulho é triste. Os manos tá aqui, o barraco tá ali. É assim, tristeza, alegria, ódio faz parte daqui. Esse é o dia a dia, nas esquinas e nos bico. Classe média, pobre, branco e preto, juntos estão vivendo. Cruel está o mundo, pode crer, repare bem. Ninguém é mais que ninguém, direitos todo mundo tem. Felicidade em qualquer um tá difícil de ver. Os porquê tá na perrê, outros não sabem viver. Desorientada a maioria, tá, este é o clima. A mente para ultimamente, tá duro a vida. Mas aí, tem que correr, o objetivo é a vida. Problemas tem que superar, a caminhada, prossiga. É o transtorno, o bagulho deixa todos loucos. Não acontece só com você, também acontece com o povo. A real é essa, de um lugar terror impera. A vida é muito louca, e se marcar você já era. O sofrimento que enfrenta é fácil não. Irmão, na missão, não desista não. A batalha é difícil, início acaba com a guerra. Pra transformar o sofrimento em paz aqui na terra. O sofrimento que enfrenta é fácil não. Irmão, na missão, não desista não. A batalha é difícil, início acaba com a guerra. Pra transformar o sofrimento em paz aqui na terra.